no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Vou pedir licença pro meu povo vadear. O que ouvimos agora é o Maracatu Estrela Brilhante. Essa manifestação musical teve origem em Pernambuco com os negros da região há mais de 200 anos. O maracatu resistiu ao tempo, se espalhou pelo país e chegou na região dos Inconfidentes. É possível conhecer um pouquinho dele em Ouro Preto através do projeto Percussão e Diversidade Étnico-Racial. Itamar Bambaia é batuqueiro do Maracatu Estrela Brilhante e quem vai nos falar um pouco sobre o nascimento dessa manifestação musical. Os maracatus são reinados negros que têm toda uma nação, que a gente chama de maracatu nação, né? Que são nações que existem desde o período escravocrata, outras são mais recentes, são nações mais recentes, mas todas elas descendem dessa trajetória das Irmandades do Rosário, que era o único veículo na época que eles tinham, uma única voz política que eles tinham, né? O único veículo de atuação política que eles tinham era a intervenção que eles podiam fazer a partir da Igreja Católica, uma vez que eles estavam escravizados naquela época. O projeto Percussão e Diversidade Étnico-Racial está na fase de abordar o maracatu. Além de aprender os ritmos e instrumentos, também há espaço para o estudo histórico, como acrescenta Itamar. E a proposta é que a gente discuta relações raciais, relações de gênero, de sexualidade, a partir da vivência do da música do maracatu, porque é uma música negra, é uma estética negra, vem de uma trajetória de uma comunidade negra. Então está dentro dessa história, dessa oficina, olhar para esses lugares, né? Olhar para essa história, olhar para esses sujeitos que praticam esse maracatu hoje no Recife, para a trajetória dos sujeitos que vieram até então também produzindo e desenvolvendo maracatu. Ouro Preto abrigou a escravidão e hoje a maioria da população é negra. Itamar comenta a importância do maracatu para a cidade. Não só pelo sofrimento já impingido da população negra aqui, como pelo fato da gente hoje ser, pela estatística do IBGE, a cidade de maior contingente negro. Então é extremamente relevante visibilizar a cultura negra, trazer ela no lugar de realeza, no lugar de cultura clássica negra, porque é sempre impingida ela o lugar de cultura folclórica, de cultura popular. Se sua curiosidade despertou, não deixe-a de lado. Os encontros do projeto Percussão e Diversidade Étnico-Racial acontecem todas as quartas e quintas-feiras, das 17 às 19 horas, na sala B2 do Departamento de Música da UFOP. Para mais informações, ligue no departamento através do número 3557-1408. Alguém que está ouvindo aí vai comigo? Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.